nunca pensei que fosse tão fácil assim me esquecer. Não deu uma semana e você já tá com outro cara, usando a mesma roupa que um dia eu dei pra você. Desculpa eu te falar, mas isso não é coisa que se faça. Não venha dizer que foi pra superar. Um beijo assim não se dá sem amar. Existia dois corpos ocupando o mesmo lugar. E aproveite aí os seus 15 minutos de cama. Esse coração aqui você nunca mais engana. Aproveite aí os seus 15 minutos de cama. Esse coração aqui você nunca mais engana. Você nunca mais engana. Você nunca mais engana. Esse coração aqui você nunca. Dois corpos ocupando o mesmo lugar. E aproveite aí os seus 15 minutos de cama. Esse coração aqui você nunca mais engana. Aproveite aí os seus 15 minutos de cama. Esse coração aqui você nunca mais. Você nunca mais engana. Você nunca.